O tema de hoje, perdão das ofensas. Então, usamos o Evangelho segundo o Espiritismo e também o Livro dos Espíritos como subsídio para falar sobre esse assunto, que a gente sabe que é um assunto ainda bastante complexo para o atual estado evolutivo que nós nos encontramos. Então, vamos lá no capítulo 10 do Evangelho, Bem-aventurados os Misericordiosos, que tem um subtítulo no item 14, que é o perdão das ofensas. Neste item, o item 14, os Espíritos fazem, que é uma instrução dos Espíritos, e eles fazem uma referência há um diálogo de Pedro com Jesus. Quando Pedro perguntou para Jesus se ele deveria perdoar 7 vezes um irmão que tenha cometido uma falta contra ele, Jesus respondeu para ele: não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, não é necessário nós fazer essa conta, esse cálculo, para nós entender que devemos perdoar sempre. Depois fomos no Livro dos Espíritos, que é essa obra que está aqui comigo, na questão 661, que fala assim: pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? E a resposta é a seguinte: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Vejam bem, a prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas e não o obtém, senão mudando de conduta. Não adianta nós fazermos uma prece pedindo perdão pelas nossas faltas e continuar fazendo tudo errado. Tem que ser uma mudança de conduta, né? Aquilo que a gente repete sempre aqui, quando a gente fala sobre a reforma íntima: as boas ações são melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos exemplos, esse sim tem validade para o Pai. Porque se nós sentarmos ali, fazer uma prece, que são palavras ou pensamento, as palavras o vento leva. Mas as nossas ações para reparar nossas faltas é que importa aos olhos de Deus. As boas ações, então, são as melhores preces, né? Nós, normalmente, todos nós que somos cristãos e espíritas, temos o hábito de todos os dias rezar o Pai Nosso, não é verdade? Antes de dormir, ao acordar, né? Eu, particularmente, tenho. E tem uma frase no Pai Nosso que fala assim, que a gente pede, né, que Deus perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Vejam bem o que nós falamos com Deus: que Ele perdoe na medida em que nós perdoamos. Será que nós perdoamos? Né? Então, uma coisa que nós temos que questionar, porque se nós rezamos isso todos os dias e falamos para o Pai que Ele perdoe as nossas faltas, porque nós cometemos, e muitas, na medida em que nós perdoamos as outras pessoas. Então, a gente tem que refletir muito sobre o perdão. Tem muita gente que fala assim, inclusive os espíritas, que perdoar é esquecer. aquela falta. Eu não concordo. Eu acho que esquecer é o nome de uma doença. É amnésia, é Alzheimer. É lembrar, sim, mas lembrar sem mágoas, sem ressentimento, sem ódio, sem sentimento de vingança. Porque como é que nós vamos esquecer? Nós não esquecemos as coisas boas que as pessoas nos fazem. Por que que vamos esquecer as ruins? Nós não vamos esquecer, com certeza. Mas que Deus permita que nós consigamos olhar para a pessoa, mesmo que nos lembre daquele fato, mas sem ressentimento, sem mágoa, tendo entendimento que as pessoas têm falhas e perdoar de coração. Quando a gente perdoa alguém, perdoar de coração. Porque não adianta nós perdoar só da boca para fora, só pelos lábios. Porque quando nós perdoamos pelos lábios, quando alguém nos faz alguma coisa e outra pessoa nos diz, ah, tu sabia que fulano de tal passou por um perrengue assim, assim. Se lá no fundo do nosso coração a gente pensasse, ah, bem feito, bem que ele merecia. Nós só perdoamos pelos lábios e ainda cometemos outro agravante, que é o julgamento. Ah, bem que ele merecia, nós estamos julgando. Né? Então, perdoar não é fácil, gente. É bem difícil. Às vezes, também acontece o seguinte. Nós nos vitimamos muito com as ofensas dos outros. E a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes aquilo que nos ofendeu foi nós mesmos que procuramos, que provocamos no outro. Às vezes com uma palavra mais áspera, às vezes com uma atitude que não agradou o outro. Será que nós só falamos o que agrada os outros? Será que muitas vezes nós não somos culpados de receber aquela ofensa? A gente tem que ter muito cuidado sobre isso. Porque nós sempre nos achamos os coitadinhos. Nós sempre achamos que somos vítimas. Isso é do ser humano. Isso ainda está em nós, né? Quantos perdões nós não devemos para aqueles com quem nós convivemos? Com os nossos familiares, com nossos cônjuges, com nossos filhos, com nossos companheiros de trabalho. Né? Quantos perdões nós não estamos em débito com eles? O dia que a gente não está muito bem humorado, que a gente não devia ter mau humor mais, né? Isso é uma coisa muito ruim, nos sintoniza com regiões bem ruins, o mau humor. Perdoar ainda é muito difícil, como eu falei lá no começo, para o atual estágio evolutivo que nós nos encontramos. Quem sabe começamos a fazer um exercício para o perdão, para que ele se torne mais fácil, que é o desculpar. A princípio a gente começa desculpando, até a gente chegar num estágio de poder perdoar. Perdoar de fato, se preparando para esse perdão. Então, eu vou contar para vocês um fato real que aconteceu, muito rapidamente, porque eu já estou quase queimando o horário. Aconteceu alguns anos atrás, o meu filho viajava, era caminhoneiro. E ele estava numa região lá no norte. E um dia ele me ligou e disse assim, mãe, estou te ligando porque tu é espírita, que frequenta a casa direto, tu faz estudo, tu faz trabalho na casa espírita, e eu gostaria que tu me explicasse uma coisa. Aqui na região que eu estou, Eu estava conversando com um familiar desta pessoa que aconteceu esse fato. O casal tinha uma filha e tinha um empregado. E esse empregado se encantou com a menina e acabou assassinando a menina. Violentou ela, assassinou, enterrou o corpo dessa menina na casa dele, na cozinha da casa dele, fez um piso de cimento em cima para que não fosse descoberto. Mas Deus faz com que tudo venha às claras. Acabaram descobrindo que tinha sido o empregado da família. A mãe da vítima pegou uma autorização do juiz para todos os domingos poder ir ao presídio e visitar o assassino da filha, conversar com ele, colocar tamanha dor que ela sentia no coração dela, para quando ele saísse dali, ele nunca mais colocasse no coração de outros pais a dor que eles estavam sofrendo. Ela fazia isso todos os domingos. Aí eu pergunto para vocês, será que esta mãe perdoou esse assassino ou foi uma forma que ela achou de torturá-lo? Porque imaginem bem, todos os domingos ele tinha que ficar na frente dessa mãe, ouvindo ela, implorando para ele não fazer mais o que ele tinha feito com eles. É da gente refletir, da gente pensar, que será que foi perdão ou foi uma forma de tortura? É, eu acredito assim que é bem difícil. Imagina a gente esquecer, como tem pessoas que falam que perdão é esquecer. Imagina nós esquecer um filho ser assassinado. Tem como, né? No nosso atual estágio evolutivo não tem como. Eu acredito que não. Eu, Nilda, isso é uma opinião minha. Não é uma proposta inteligente. Isto é tolo, porque nós ainda não chegamos a esse estágio. Nós até podemos orar por essa pessoa. Nós até podemos não ter sentimento de vingança, né? Agora, esquecer o fato, não tem como, né? Não vale a pena nós carregarmos mágoas e ódios, sentimentos de baixa vibração, porque, como eu já falei, eles nos ligam a regiões inferiores. E também não é correto conosco carregar lixos dentro de nós, porque mágoa, ódio, ressentimentos, todos esses sentimentos são lixos que a gente carrega, né? Então, a gente pode perfeitamente, através da prece, das boas ações, a gente reverter esse quadro. Um dia nós vamos chegar lá. Vamos ficar tranquilos que um dia chegaremos lá, ao estágio de conseguir perdoar totalmente as coisas que nos acontecem. O maior exemplo de perdão que a humanidade já viu foi quando o mestre estava no alto do madeiro, no auge da dor e do sofrimento, e ele falou assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mais de 2000 anos se passaram. Acho que até hoje nós ainda não sabemos o que fazemos. Mas vamos trabalhar isso dentro de nós.